outro não. Quem tem tudo não tem nada, quem tem nada quer montão. Então seu amor é competente, ele aguenta tudo pra não separar a gente. Vejo enxame de ponto de interrogação. Será que realmente quer mandar o coração? Ou a lógica interfere? A revista, a TV interfere? O conselho da divorciada disse que homem só quer roupa lavada. Será que eu vou ser igual ao seu primeiro amor? Aquela ilusão tão gostosa que você amou. Ou segue o velho ditado: cuidado amiga com esse beco furado. Também logo eu, um cara cheio de exclamação, um filho da puta que saiu lá do morrão. Um cordeiro opera no meu coração. Quero amor e não paixão. Amor e não paixão. Quando você perceber, aí eu vou sair voado. Bate, apanha, o coração tá machucado. O que você precisa pra viver feliz? Lutar junto comigo, eu tenho uma vida de atriz. Companhia das amigas, um money pro rolê. Uma casa de dois cômodos, fazer um lindo bebê. Tudo tem definição. A vida é foda ou é coisa de concepção? Blá, vai tudo se fuder. Agora eu vou viver do jeito que eu quero viver. Nem você, nem ninguém sabe o que é melhor pra mim. Eu prefiro ser assim. O amor é surdo, o amor é cego. Andar no escuro vai até pro inferno. Se tu queres meu abraço, fecha os olhos, dê um laço. Vem comigo e não olhe pra trás. Veja bem quando vim dizer eu te amo. A palavra é sombrio, o sentimento é soprano. Vai além do que imaginamos. Quilômetros de estrada é um pico no oceano. A carne é fraca, não é prova de amor. Eu quero ser aquilo que seu coração não tatuou. Um toquinho bem de leve no meu celular. Uma latinha de cerveja, um trato a zelelar. Quantas vezes eu desci a rua do morrão com lágrima no olho quando acabava o cartão. Meu sentimento tá ligado sem ter o pano. Perdido no espaço, esse louco romântico. A vida tá difícil, eu quero viver. Não nasci pra ser escravo, o que que eu vou fazer? Levar um tapa na cara de um filha da puta. Eu vou correr que nem Jesus que não fugiu da luta. Vou, vagabundo assim eu vou. Como um doador de sonhos, eu tenho meu sonho e meu louvor. Não vou me adaptar ao jeito podre de viver. Não vou não, não quero ser mais um preso em graves de ilusão. Não nasci pra viver sem motivos de viver. Objetivo, eu sou amor, respiro amor, vagabundo. Falou, falou.